Sejam bem-vindos a mais uma edição. Na verdade, é a primeira edição e a única edição do ano de retrospectiva, porque nessa edição desse podcast barra vídeo, eu vou abordar o que teve de legal e de coisa interessante ao longo do ano de 2018, quanto ao mundo dos board games, certo? Bem, para começar esse podcast, eu vou fazer assim, uma breve retrospectiva, né, de tudo. Eu não vou abordar todas as notícias, até porque seria um conteúdo gigantesco. A ideia é realmente passar ao longo dos meses, abordando tanto as questões de notícias no Brasil, notícias no mercado internacional, e também eu vou falar alguns números todo mês do Jogatina BG, o que a gente produziu, né, tanto em vídeo, podcast e outras coisas que vão aí abordar futuro, certo? Bem, se eu deixar de comentar alguma notícia, deixa aí nos comentários, até porque eu fiz essa pauta ao longo desses três últimos dias, né, que eu fui abordando, tanto que a gente teve os boletins a partir de maio, então tudo que não tinha antes de maio foi bem difícil, porque eu tive que reescutar muitos dos podcasts, tive que ir atrás de informação retroativa, né, pra buscar as informações e tal, então por isso que posso deixar passar batido algumas informações. Então, qualquer coisa, deixa nos comentários que eu vou replicar o nome de vocês e agradecer de coração a ajuda aí de vocês, beleza? Começando no mês de janeiro, lá no Ludopedia, né, o site, o portal que a gente tem aqui no Brasil, tivemos o prêmio Ludopedia, né, que ocorreu nesse mês de janeiro, durante, na verdade, acho que uns 20, quase 30 dias ali, as votações. O prêmio Ludopedia dessa edição de 2017, ele teve algumas mudanças em relação às edições anteriores, até porque teve categorias diferentes, né? Nas edições anteriores não tinha as categorias de jogos de família, jogos expert, jogos infantis, só tinha jogos nacionais ou jogos importados, né? O que aconteceu foi que nessa mudança da questão dos jogos, teve as categorias e tal. A gente vai mostrar daqui a pouco os resultados pra vocês, mas só pra vocês explicar pra vocês aqui como rolou esse prêmio Ludopedia. A votação teve pras mídias de podcast, é mídia escrita, é mídia audiovisual, teve as categorias dos jogos, tanto nacional e internacional, na família, expert e infantil. Lá em março eu vou dar o resultado pra vocês, né? Daqui a pouco, na real, mas só pra fazer esse mistério pra vocês. A segunda notícia que teve, que eu separei aqui do mês de janeiro, foi o resultado do Censo Ludopedia. Censo Ludopedia, ele, na verdade, agora, nesse momento, tá rolando uma promoção lá no Ludopedia, onde tá rolando o Censo, né? O Censo que é justamente, você vai lá, participa, responde, e tá concorrendo a joguinhos lá de várias editoras, e você participa fomentando, né? Passando as informações pro mercado, pra gente saber qual que é o perfil dos jogadores. Eu até fui depois buscar algumas informações, e olhei que é bem interessante. Por exemplo, na primeira edição do Censo, eram 10% de mulheres acessando o site do Ludopedia. Já em 2017, esse número já passou pra 21%, e eu espero que esse número cresça cada vez mais, porque a gente quer tanto um hobby mais saudável, mais abrangente, que atenda todos os públicos, independente do seu gênero, independente de qualquer outra coisa. E se você quiser saber mais informações do Censo Ludopedia, pode entrar no link que eu vou deixar na postagem pra vocês, certo? Pulando para as notícias internacionais, tivemos que o site Bloomberg, né, acho que é Bloomberg, e também o site Independent, fizeram uma cobertura na questão de mercado, né, mercado assim de ações e tal, e eles relataram que a empresa Games Workshop teve um crescimento em 2017 de 266%. As ações, assim, dispararam. Muito se deu por conta que no meio do ano de 2017 saiu uma nova edição do Warhammer 40K. E isso deu aquela estilingada nas ações da companhia. E isso refletiu, né, pra mostrar como que o mundo dos board games não é brincadeira. Além de você poder se divertir, você pode também ganhar muito dinheiro se você souber investir e ter dinheiro pra investir, né? Porque ganhar dinheiro sem dinheiro não tem como. E por isso que as ações subiram da Games Workshop, né, que tem a franquia Warhammer, tem outras coisas, subiu 266%. Então, bem legal aí as informações. E já pulando aqui para a próxima notícia, a próxima notícia que eu separei aqui foi que a editora Blue Orange lançou um selo chamado Next Move, que é um selo para jogos abstratos, incluindo ali, por exemplo, o Reef, que vai sair pela Galápagos, o Azul mesmo, que foi um jogo que no ano anterior foi um bem sucesso, né, de mercado, de crítica. E essa companhia, né, a Blue Orange, aproveitou para fazer esse selo, e esse selo tá com vários jogos, inclusive o novo Azul, né, que eu vou falar daqui a pouco, mas para mostrar que como que algumas companhias têm que se diversificar, às vezes dá uma cara nova para algumas linhas de jogos, e isso favorece no mercado a longo prazo. E eu achei bem interessante separar aqui a questão da criação dessa editora da Blue Origin. A Blue Origin, nos anos anteriores, tinha se dado super bem, até por conta do Kingdomino, né? Que foi um sucesso, ganhou Spiel des Jahres, né? Então, uma coisa bem interessante. Pulando pra próxima notícia, Kickstarter, né? Não é necessariamente pra falar sobre um jogo que tá em financiamento, mas no ano de 2017, teve um crescimento das campanhas no Kickstarter de 36% e foi arrecadado 137 milhões de dólares apenas em campanhas relacionadas a board games. E será que esse ano vai estar com uma campanha com um número maior? Talvez, até por conta de uma empresa muito forte que está no mercado atualmente, que não é a Commander Knot, que antigamente era a famosona das campanhas absurdas, mas atualmente quem está com essas campanhas é a Waking Realms, que fez um Nemesis, atualmente está com o Tainted Grail, está com aquele do jogo baseado nas crônicas do Rei Arthur, digamos assim, né? E essa empresa está fazendo um trabalho incrível, ela fez com o This War of Mine, e mostra como que o valor do Kickstarter ainda é muito forte para board game. Próxima notícia aqui, na verdade não é uma notícia, agora já envolvendo já o Jogatina BG em janeiro. Em janeiro a gente teve vários podcasts publicados, inclusive todo mês eu vou falar sobre os fichas do jogador, né? Só pra vocês também conhecerem, aproveitarem se você não conhece, ir lá escutar no nosso feed do Jogatina BG. E a entrevistada do mês de janeiro foi a Patrícia Nath, lá do evento Lady Lúdica. Foi um papo bem legal, e eu convido vocês aí a acompanhar como foi a conversa, que a gente lançou no início desse ano de 2018. Então entre lá no link que eu vou deixar pra vocês. Outro conteúdo foi feito, um vídeo overview que eu lancei do Civ A New Dawn, que atualmente tá já em venda pelas lojas parceiras, né, da Galápagos, inclusive a Bravo Jogos, você pode comprar lá seu jogo com a nossa loja parceira, a Bravo Jogos, você pode comprar lá o seu Civilization, né, um Civilization no Brasil, olha só que da hora. Civilization no ano retrasado, né, que é 2017, foi um sucesso, eu fiquei todo no hype, eu já joguei, jogamos, já falamos no podcast, eu acho um jogo bem legal, um jogo de entrada pra Civilization interessante, e eu fiz um vídeo overview pra vocês. No Jogatina BG, só pra finalizar o mês de janeiro, foram 5 podcasts publicados e foram 4 vídeos. Em fevereiro, em relação ao Brasil, a gente teve a única informação que eu consegui aqui pegar desse período, até porque foi retroativo, foi que iniciou uma campanha no Kickstarter e a MeepleBR, ela entrou, né, pra entregar o jogo que atualmente deve estar entregando aí no começo de janeiro, que é o CO2 Second Chance do Vital Lacerda. É uma nova edição desse jogo, né, uma edição com algumas coisas revisadas, arte e tal, e a MeepleBR prometeu pra trazer pro Brasil. A outra notícia aqui, na verdade é só pra falar a respeito dos eventos que ocorrem, né, na Alemanha, em Nuremberg, ocorre a Spielwarenmesse, provavelmente não vai ser essa pronúncia correta, 2018. Lá tiveram diversos anúncios, tanto da Queen Games, da Lookout, da Ravensburg. Então, sempre que, todo ano, né, eu tava falando com o Jack na edição do Meeplemanix, rolou ao vivo ontem, e a gente falando, né, dos eventos, como que o mundo dos board games tem as sessões de eventos e anúncios, né? No final do ano é bem pouco de anúncio, mas já ali em fevereiro, por conta do evento em Nuremberg, na Alemanha, e também de outros eventos, por exemplo, como a Orange nos Estados Unidos, já começa já novos anúncios, já começa a esquentar novamente o mercado, já pula depois já pra eventos como a Gen Con, depois a Spiel Essen, né? E também no final ele finaliza ali com a PAX Unplugged, beleza? Então, em fevereiro rolou a Spielwarenmesse 2018. Próximo anúncio aqui é uma aquisição da Asmodee. Uma das aquisições que rolou desse ano foi com a Lookout Games. A Asmodee, ela é uma gigantesca, né? Ela tem essa questão de adquirir novos grupos. Atualmente tem a Days of Wonder, tem, acho que é Stronghold, tem várias editoras que estão sobre a asa da Asmodee, inclusive agora a Lookout Games. Ainda em fevereiro, já falando sobre o Jogatina BG, o Jogatina BG em fevereiro completou 2 anos de existência. A gente começou com os podcasts de maneira mais simplória, depois começou com alguns vídeos, e em fevereiro ocorre o aniversário do Jogatina BG, então já em fevereiro do ano que vem já são 3 anos aí de existência na questão de produção de conteúdo, tanto em vídeo, podcast e agora em texto, né, com os boletins. Então a gente sempre agradece o carinho de todos que acompanham, que comentam, muito obrigado mesmo de coração. Falando sobre o Jogatina BG ainda, todo mês eu vou passar aqui sobre os entrevistados no Ficha do Jogador. Dessa edição de fevereiro foi o Davi Coelho, lá do canal Siga o Coelho, né, um dos produtores de conteúdo de board game que tá na ativa, um queridão, cara. Um beijo pra você, Davi, porque você é muito incrível. E, cara, foi um papo muito legal. A gente falou sobre as questões do conteúdo, sobre algumas vertentes, né, de como que funciona esse eixo do mercado, né, tanto no Rio e São Paulo. E é bem legal de como que ele produz o conteúdo, da parte dessa ideia lógica, da parte de publicidade. Convido vocês, vai estar linkado na descrição o podcast do Jogatina BG também pra você conferir. Ficha do Jogador, que eu fiz com o Davi Coelho, certo? Bom, próximo aqui que eu separei, também, pra quem não sabe, nós, desde 2017, estamos produzindo um podcast de RPG. Cada 2 ou 3 meses, a gente publica uma nova edição. E a terceira edição, né, o terceiro capítulo disso, pra quem não conhece, tipo, pra quem conhece talvez o Nerdcast de RPG, é uma coisa bem parecida. A gente grava lá durante algumas horas, depois tem um trabalho gigantesco de edição, aí eu separo lá, sei lá, uns 500 marcadores de notas, assim, e eu vou colocando os efeitos sonoros, tem barulhinho de espada, tem barulhinho de magia, de porta abrindo, de privada, sabe, tem um monte de coisa assim. E o podcast de RPG é justamente isso, a gente faz uma novelização dessa aventura de RPG, né, tudo que a gente consulta sobre regras e tal, a gente tira isso da edição e fica só a história mesmo. Então, pra quem gosta de RPG, eu convido muito, assim, conferir, pelo menos dar uma chance, que vocês vão curtir bastante como que funciona o nosso podcast de RPG. Em vídeo, a gente publicou um dos vídeos, né, de fevereiro, foi o overview do excelentíssimo, do meu queridíssimo Great Western Trail, que é um jogaço que chegou pela Conclave aqui no Brasil. E, cara, que mereceu um overview, que esse jogo é maravilhoso. Quem não conhece, quem puder jogar, jogue, cara, que é muito maravilhoso. Então é isso. E resumindo, fevereiro foi o mês de 5 podcasts produzidos, mais 5 vídeos. Então, todos eles aí, levando vários tempos de edição, né? Cada podcast, só pra você ter uma noção, leva em média de 10 horas, né? Tanto de RPG, colocando tudo no mesmo balaio, dá uns 10 horas ali de RPG. O vídeo também, a gente pode colocar isso na questão de produção. Então, sempre tem muito trabalho envolvido. Mês de março, envolvendo a parte de produção nacional, teve o financiamento coletivo no Kickstarter do jogo que tá lançando agora, tá sendo entregue agora, que teve lançamento oficial no Rio de Janeiro, que foi o Dead and Breakfast do designer Rodrigo Rego. Eu tive a oportunidade de jogar no Dear Version Offline no mesmo mês, né, que teve o Kickstarter. Um jogo bem legal de tile placement, com algumas sacadinhas de padrões, então você vai fazendo um combo, é bem interessante. Então, bem show aí, um jogo do Rodrigo Rego lançando lá fora. E, cara, eu espero que alguma editora abrace e traga pro Brasil para lançar oficialmente. Mês de março foi a primeira oportunidade de a gente ver um evento do Diversion Offline em São Paulo. É, foi a primeira vez que ocorreu o evento em São Paulo, já ocorreu o evento nos anos anteriores no Rio de Janeiro, e agora virou até uma marca, já tá até anunciado o próximo evento, né? A gente teve a oportunidade de ir também, e foi muito legal conhecer o pessoal, dar um abraço em todo mundo, ver fisicamente, assim, o pessoal se assustar com a minha altura, né? Que eu sou um pouquinho alto. Mas a gente teve a oportunidade de ir, eu, a Jéssica, o Iha, a gente teve lá abraçando a galera, conferindo também o resultado do Prêmio Ludopedia, né, que rolou lá. Falando até no Prêmio Ludopedia aqui, ó, o Prêmio Ludopedia teve várias categorias, né, tanto em conteúdo que o pessoal produz sobre board games e também em relação aos jogos. E vamos pros resultados aqui. O Covil dos Jogos mereceu e ganhou o prêmio do podcast e também do vídeo. O Tábula Quadrada ganhou a mídia escrita. Na questão dos jogos, na categoria Expert, o jurado elegeu o Great Western Trail e o público elegeu o Terraform Mars. Na categoria de Expert Jogo Brasileiro, tanto o jurado, tanto o público selecionaram o Reinos de Drunagor, né, jogo brasileiro. Na categoria Família, né, todos os outros agora foi selecionado tanto pelo público tanto pelo jurado. Então, na categoria família, jogo geral foi o Kindomino. Depois, categoria família brasileira, né, de design nacional, foi o Dwarfs Outono, do Luiz Bruet. Na categoria infantil, quem levou, tanto pro público jurado, foi o Animal Up Animal. E quem levou na categoria de design nacional, jogo infantil, foi o Belo Jardim da Mitra. Então, parabéns aos vencedores ali, né, e que levaram prêmios e por aí vai. Então, logo mais, acredito já em janeiro, né, em janeiro já começa as votações pro prêmio Ludopedia, em relação aos jogos, em relação aos conteúdos que a gente publica. Então, a gente sempre pedindo a sua consideração pra votar no Jogatina BG, pra gente fazer mais e melhor. O seu voto no Jogatina BG é muito importante, então a gente sempre agradece de coração. Pulando pra próxima notícia, né? Teve um Zombicide no espaço, olha aí. Teve um Zombicide, na verdade, teve uma campanha no Kickstarter pela Community or Not, do Zombicide Invader, que levou a temática do zumbi, né? O Zombicide, ele começou como uma temática de filme B, depois ele foi pro medieval com Black Plague, depois com Green Order, e agora, no mês de março, teve a campanha do Zombicide Invader, né? Que foi toda essa questão da temática, né? Assim, até diferente a capa, né? Porque a gente tá acostumado com aquela capa mais exagerada, mas aqui tem uma noção de como se fosse uma invasão, uma horda de alienígenas e tal, atacando talvez uma base, talvez outra não. E, cara, ficou bem legal a temática. Bom, pulando pro Jogatina BG, março, a gente aproveitou ali no finalzinho de março, o início de março, finalzinho de fevereiro, e lançamos nossa campanha de financiamento no Padrim. A gente fez até um vídeo lá, que eu fiz um vídeo explicando os motivos, né? E sempre, cara, até hoje, eu agradeço de coração todo mundo que ajuda o Jogatina BG, até porque eu fico assim, cara, tem gente que dá dinheiro pra gente, podcast pra gente falar sobre board games. E isso é incrível, sabe? A gente tem essa possibilidade de ter cultura de board games sendo financiada pros criadores de board games, de conteúdo de board games sendo financiados pro seu público. Isso não vale somente no âmbito de board game, mas também de outras mídias, né? De podcast, de vídeos, que ocorre com financiamento coletivo contínuo. E agradecemos de coração, inclusive. Agora a gente não tá mais no Padrim, né? A gente tá no Padrim, tem lá nossa campanha ativa, mas a gente sempre incentiva atualmente o pessoal pra ir no PicPay, lá no picpay.me/jogatinabg. Lá a gente tem nossa campanha no PicPay. A gente prefere que seja lá, até por conta da taxa, né? Eu sempre falo no setup isso aqui, que a parcela que eles tiram é bem menor, é muito mais prático pra gente ter uns relatórios, então fica aí pra vocês considerarem apoiar o Jogatina BG através do PicPay. Bom, com o início da campanha do Kickstarter, os nossos apoiadores votaram e selecionaram um ficha do jogador comigo, mas não foi eu mesmo que me entrevistei. Nesse caso foi a Jéssica e o Iha, selecionaram algumas perguntas que o pessoal mandou e eu não tive acesso. Foi bem legal, foi um dossiê, né, sobre conteúdo, de como cria meus apelidos, como que surgiu esse nome e tal. Eu convido vocês a ir lá no feed do Jogatina BG e acompanhar esse podcast, ficou bem legal. Apesar de ser comigo mesmo, né? Eu sou... aquela coisa. Bom, em vídeos. Vídeos, obviamente, por conta do Diversão Offline, a gente fez uma cobertura em vídeo e a gente convida também vocês pra conferir. A gente entrevistou várias pessoas incríveis por lá, o pessoal do Ludopedia, a gente bateu um papo também com o pessoal da Mitra e foi bem legal. Então confira aí também o vídeo. Outro vídeo que também rolou foi do Fotossíntese, jogo lançado na feira do Diversão Offline, foi um sucesso lá e foi lançado lá. A gente fez um overview, eu e a Jéssica, a gente falou sobre as nuances dele, né, os ciclos dele, ficou bem legal. Então confira na sequência. E pra finalizar aqui, o mês de março, eu falei fevereiro alguma vez, mas enfim, foram 6 podcasts publicados, foram 7 vídeos também publicados por conta desse conteúdo que a gente fez em março, beleza? A próxima parte aqui com o mês de abril. Mês de abril a gente começou com 2 financiamentos coletivos no Brasil. Um deles foi do Michel Alves, né, com o Triora pela MeepleBR. Foi financiado, né, teve esse financiamento pelo Catarse. Um jogo também teve exposição desse jogo na Essen desse ano, né. O pessoal da MeepleBR levou pra lá, que ele é um jogo com uma característica euro. Então outro financiamento que também rolou foi do Pelagos. Pelagos rolou em abril, da Tick Games, né, do Thiago Melo. É um jogo de temática dos mares, não necessariamente pirataria. Você pode se tornar pirata, mas ele tem uma questão de você montar a sua tripulação. Isso é bem interessante, ele monta o mapa todo hexagonal. Você pode customizar sua partida para ser mais longo ou não. E foi um financiamento de sucesso também, que a produção foi muito rápida, eles mandaram muito bem no Pelagos e também no Triora. Ainda no Brasil, esse aqui é um pouco polêmico. No mês de abril, que aproveitando o Kickstarter do Forbidden City, que depois mudou para Gugong, a Cronos anunciou que traria pro Brasil o jogo Gugong, né. Atualmente tem umas polêmicas aí em questão da capa, mas isso não entra aqui, a gente não vai tratar a polêmica. A gente só citou aqui ela só pra você ter uma noção. Mas é um baita de jogo do mesmo criador do Hansa Teutônica, né? E a ideia do jogo é bem interessante. Então, mais um jogo que veio pro Brasil. Pulando aqui pra Battlestar Galactica, a Ares Games anunciou o Battlestar Galactica Starship Battle no esquema do X-Wing, né? Eu não sei se eles vão aplicar naves capitâneas, né? Como a própria Battlestar Galactica ou as Star Bases do Silence. Mas pra quem gosta de naves da temática de Battlestar Galactica, é bem interessante. Não é meu lado favorito do Battlestar Galactica, apesar de gostar bastante, né? Inclusive eu tenho um rabisco aqui no braço na nave do Adama. Mas a ideia é que, interessante, né? Eu gosto mais do jogo de tabuleiro, que ele aborda mais temáticas, né? Porque ele aborda a temática das pessoas, da política, mas ainda assim foi uma boa aposta aí da Ares Games. Pulando para a próxima notícia, a WizKids, ela anunciou a quarta edição do Fear of Dracula, que é um jogo de hidden movie, né? Que você vai, um jogador contra os outros, né? Que é um jogador contra o Drácula, vai se movimentando no tabuleiro, vai aniquilando os outros jogadores, vai eliminando e tal. E é um jogo que tava difícil de achar no mercado e foi anunciado pela WizKids. Próxima notícia aqui, foi uma notícia bem legal, mais uma iniciativa muito interessante por parte da Stonemaier Games, que foi o My Little Scythe, né? Se você conhece o nome Scythe, obviamente você sabe do jogo que a própria editora já lançou, tem no Brasil atualmente pela Ludofy, né? A Ludofy também já anunciou esse jogo aqui pro Brasil, né? Pra trazer pro Brasil o My Little Scythe. Porque assim, ó, quem não sabe My Little Scythe, um pai e uma filha, né, fizeram uma versão homemade aplicando a temática de My Little Pony, por isso que o nome é My Little Scythe, até porque não podia usar a propriedade intelectual. E o James Tagmire olhou aquilo e falou: caraca, isso é muito legal. E é interessante de ver como que ele abraçou a ideia, fez um jogo que ele tem miniaturas ultra fofinhas. Eu falo fofinhas porque realmente são muito fofinhas, a capa é maravilhosa, o tabuleiro é bem mais simplificado, as regras são mais simplificadas, até por se tratar de jogos infantis, não tem a parte de combate, você tem mais a questão das missões. Mas foi uma grande aposta e eu achei demais demais isso, cara. Pulando pro Jogatina BG em abril, tivemos mais um ficha do jogador. Foi com o Rimsky Masaoka, que ele é o dono da Funbox aqui em Curitiba, que é uma locadora. Não uma locadora, um café. Board Game Café. A gente falou sobre toda essa temática de como que você cria um negócio de cafeterias com board games. Falando sobre todos os jogos favoritos dele. Tudo que a gente aborda aí em relação às cafeterias e board games que tem no Brasil. De como que vai dar sucesso ou não. Ficou bem legal a temática dessa edição e foi bem legal. Ainda com o Jogatina BG, tivemos a quarta edição do nosso podcast RPG, que foi um capítulo bem interessante, que mostrou um pouco do background do pessoal e ficou muito legal. A gente convida sempre vocês a escutarem um podcast RPG. Então, o quarto episódio, um breve encontro com o passado. Em relação aos vídeos, como eu falei de Battlestar Galactica agora há pouco, o Xande, que é da equipe, e eu fizemos um vídeo sobre Battlestar Galactica, um overview, falando sobre as mecânicas, sobre a parte traidora, a parte das tretas e tal. Ficou muito maneiro. Então, confiram. Ainda teve, nesse mesmo mês, teve mais um overview do Hyperbolia, um jogo de bag build bem interessante. Muita gente não conhecia, curtiu. E para finalizar o mês de abril, foram 6 podcasts publicados pelo Jogatina BG, mais 6 vídeos. Vamos aqui pro mês de maio. Olha aí, maio. Maio teve um Kickstarter do U-Bolt. U-Bolt é um jogo que une a questão de você usar um aplicativo pra você jogar um board game, que ele usa toda a questão de você ter uma realidade aumentada, né? Que você vai visualizando o seu celular e tal. E a Galápagos vai fazer a distribuição desse jogo pelo Kickstarter. Foi anunciado pela Galápagos. Muito, muito show. Outro anúncio que envolvendo brasileiros, de certa forma, foi o Narcos. Narcos é um jogo pela Communion Not, do Fel Barros com o Renato Sasdelli. Eles fizeram esse jogo, já foi lançado. É um jogo que teve um sucesso de crítica bem interessante. Eu espero que chegue no Brasil, até por conta que no Brasil, a série Narcos, ela é bem popular, né? Até por conta do ator, né? Do Wagner Moura, fazendo o papel do Pablo Escobar. E eu espero que chegue aí no mercado nacional, vindo talvez pela Galápagos, né? Tem muita cara de servir pela Galápagos aí, até porque ela trouxe vários jogos da Communion Not. Então vamos esperar que venha no mercado aí mais um jogo de show sucesso, né? Como diz aí o Thiago Kares, do Fel Barros e Renato Sasdelli, beleza? Pulando pras notícias internacionais, ainda no mês de maio, foi anunciado pela The Next Move, né? O Azul Gigante, né? O Azul, que realmente é uma maleta do tamanho, é assim, é muito gigante, cara. É uma maleta, praticamente aquelas maletas de poker que você tem, assim, mega customizadas. Só que com peças 4, 5 vezes maiores dos azulejos. Também algumas peças maiores ali pra você fazer a seleção. É um baita de uma maleta cheia de conteúdo ali, cheia de azulejo do Azul Gigante. E foi feito algumas vendas seletivas, algumas vendas limitadas do Azul Gigante pela Galápagos. Só que o preço foi um pouquinho salgado. Foi acho que R$1.700, alguma coisa assim nesse sentido. Fora o frete que pode vir no futuro. Quem comprou aí, cara, haja dinheiro, cara. Pra mim não tinha condição de comprar o Azul Gigante. Lá fora, ele custou acho que $299, eu acho. E no Brasil veio por 1.600, alguma coisa. Próxima notícia aqui que eu separei foi os 42 anos do Encontros Cósmicos, ou lá fora como Cosmic Encounter, pela Fantasy Flight, né? Antigamente ela não tinha os direitos, mas ela anunciou, e até no final do ano, até um pouquinho depois, ela anunciou essa versão com arte modificada. Até essa capa que tá mostrando aqui é uma nova capa, né? Que a capa é diferente. E eu tive a oportunidade de jogar uma vez. Eu curti, assim, a temática do jogo. Talvez jogando mais jogadores fica ainda melhor. E em relação ao Jogatina BG, mês de março foi onde a gente começou os boletins. A gente criou um canal lá no Ludobit chamado JBG News. Se você procurar, você vai encontrar o nosso canal. Lá publicamos vários boletins, né? Ao longo de 2017, a gente teve 175 boletins publicados. A gente separa 6 destaques e fala sobre eles, mostra o link e faz mais uns comentários. E isso foi bem legal, porque a gente tem agora uma nova abordagem, até por conta desse canal de mídia escrita que a gente fez. A gente vai agora também participar do prêmio Ludobit a partir dessa mídia escrita, né? Por conta dos boletins. E quem não é inscrito, convido sempre para acompanhar os boletins que a gente publica lá no Jogatina BG, no JBG News, beleza? Próxima coisa aqui do Jogatina BG foi o podcast de entrevistas com o Paulo Henrique, ou o Paulo do Covil dos Jogos, né? O Fala Povo. Foi um papo muito legal, a gente falando sobre a questão das mídias, da premiação, né? Que ele também ganhou lá com o prêmio Ludopedia. Também a gente mandou um vídeo, né? Mandou subir um vídeo no Jogatina BG, parece que mandou, a gente jogou, né? Segurei o vídeo de overview do Above and Below, que também chegou aqui no Brasil pela Conclave Editora. Um jogo bem interessante, de temática de narrativa, sim, apesar de ter umas mecânicas envolvidas. Ficou bem legal, confiram aí no canal do Jogatina BG. E por fim aqui, falando a respeito dos conteúdos publicados pelo Jogatina BG, foram um total de 6 podcasts, mais 5 vídeos e 30 boletins publicados ao longo de março. A gente começou no dia 7 de março, a primeira edição. Vamos agora lá pro mês de junho. A gente começa com o Portal Ludopedia completando 5 anos de existência, né? Atualmente, muita gente, eu sei que acompanha pelo Ludopedia. O Ludopedia teve um crescimento exponencial muito gigantesco. Antigamente, o Ludopedia, antes do Ludopedia, existia o Willy Tabuleiro, existia o próprio Redomanet, que depois virou, se uniu forças e virou o Ludopedia. E o Ludopedia atualmente é um dos nossos canais de comunicação com muito do público, né? O pessoal se reúne lá pra falar. E parabéns aí à equipe, né? O Emerson Lopes, o Ricardo Gama e o Vegeta, o Carlos, né? Um beijo pra vocês no coração. Parabéns aí pelos 5 anos. E já agora, já em junho do ano que vem, mais um aninho aí e show. Pulando pra próxima notícia, rolou o financiamento coletivo via Catarse do New Eden Project pela Potato Cat. Esse projeto é um projeto bem interessante. Tinha uma questão das cartas e tal. Mais o jogo da Samantha Larico, o Kevin, né? Outra notícia que veio pro Brasil foi que a Galápagos anunciou o Fallout para chegar pro Brasil. Fallout é um jogo aí de temática de narrativa. Para quem gosta da franquia de videogame, cara, vamos jogar esse jogo aí, jogo muito da hora. E Fallout, a gente até fez um vídeo, fez podcast também. E Fallout, um baita de um jogo, para quem gosta, ele pode ser jogado solo lindamente. Ele, para mim, supriu uma necessidade do Above and Below, tanto que o Above and Below passou para frente, né? Muito, muito da hora aí pela Galápagos Jogos. Espero chegar no Brasil, era para chegar e um navio tombou, alguma coisa assim nesse sentido, mas vamos torcer que chegue logo no Brasil no futuro. Outra notícia ainda no mercado nacional foi o lançamento da linha Small Box pela MS Jogos, do jogo chamado Chicago, um jogo de temática de máfia, lançado pelo Marcos Macri lá da MS Jogos, né? Mais um jogo aí, o Macri atualmente agora nesse mês de dezembro tá já lançando, já tá em venda, né? Atualmente do Xingu, né? Que é um jogo de tamanho normal deles. Agora pro mercado internacional, olhando essa capinha aqui, você olha que capa bonita, foi uma nova edição lançada esse ano pela Fantasy Flight do Android Netrunner. Eu sei que um dos jogos favoritos ali de LCG pelo Paulo do Covil, né, que participou aqui no mês passado, entre aspas, no mês de maio, do Ficha do Jogador. E a Fantasy Flight decidiu, né, por conta mesmo da propriedade intelectual, dos direitos e tal, tinha encerrado o tempo, né, desse direito, encerrou as atividades do Android Netrunner. Foi por muito tempo um dos jogos aí famosos da linha de LCG da Fantasy Flight, com várias expansões. Eles lançaram essa versão revisada e tal, mas um pouco que eles lançaram, o pessoal comprou, mas já teve na sequência o anúncio ali do encerramento das atividades do Android Netrunner pela Fantasy Flight. Indo pro Jogatina BG, eu bati um papo no podcast Ficha do Jogador com o Atila Kawauchi, que é lá do canal Pintando Miniaturas. A gente falou sobre essa questão das miniaturas, de como pintar, de como ingressar nesse mundo diverso, de você customizar suas miniaturas, deixar ela mais bonita, deixar o jogo mais rico. O link do podcast vai estar aí na postagem também. Falando sobre Fallout, que eu falei desse mês que foi anunciado, a gente fez um overview, fiz um overview em vídeo do Fallout. Inclusive, a Jessica e eu, a gente fez um ao vivo também, a gravação ao vivo do podcast sobre o Fallout, falando sobre os prós e contras, né, do jogo. Foi bem legal, então também confira o podcast sobre o Fallout que a gente lançou aí pra vocês. Resumindo aqui, o Jogatina BG em junho foram 5 podcasts, 4 vídeos, 33 boletins publicados. Encerrando então esse primeiro semestre do ano, a gente inicia o mês de julho com o financiamento coletivo do Footboard, que foi um jogo de muito sucesso no Catarse, né? Um jogo em produção da Mundus, que depois, quando foi distribuído, que já com o pessoal que financiou, foi distribuído pela Geeks and Orcs, lá do Renato. Um beijo pra você, Renato. E um beijo pra você, Zé Roberto, também da Mundus, né? Que é o designer desse jogo, um jogo de sucesso. Foi uma campanha muito rápida, assim, teve uma arrecadação bruta, assim. Parabéns, então, pelo financiamento aí do Footboard. Pulando pro mundo, aí a gente tem, obviamente, várias premiações, né, sendo publicadas. Inclusive, esse mês de julho é o mês prévia, né, o mês anterior da Gen Con, e a Gen Con ocorre no início ali do mês de agosto, então muitas notícias rolaram nesse mês, né. Inclusive o anúncio da premiação do Dice Tower Awards, né. O melhor jogo do ano pra eles foi o Gloomhaven, o melhor jogo cooperativo foi o Gloomhaven, o melhor jogo família foi o Azul, o melhor jogo party game foi o Magic Maze, o melhor jogo de estratégia foi Gloomhaven, o melhor jogo temático foi o This War of Mine pela Awakening Realms, né, que é uma editora que fez pelo Kickstarter, o melhor jogo para 2 jogadores foi o Santorini e o melhor jogo inovador, né, foi o The Seventh Continent. Então quem quiser também vai deixar linkado pra vocês aí as informações a respeito do prêmio Dice Tower Awards, né. Eles lançam sempre assim no meio do ano, então por exemplo, os jogos desse ano eles vão anunciar os ganhadores somente lá no mês de junho, julho de 2019, né, com os jogos que ganharam. E Gloomhaven, assim, extrapolou. Foi muitos jogos, muitos os prêmios que ele ganhou, né? Principalmente no cenário norte-americano. E também o Azul também, vocês vão ver daqui a pouco, que teve muito, muitas premiações que ele levou também. Pulando aqui pra outra notícia, mais um financiamento coletivo pela Communion Not, dessa vez com uma miniatura de tamanho de uma criança sentada, que é desse Cthulhu gigantesco aqui, do jogo Cthulhu Death May Die, do Eric Lang. Foi um sucesso, né? Teve muita gente assim que financiou. Mais um jogo na temática de Lovecraft, dessa vez vindo pela Communion Not. Apesar que já posso já deixar uma informação a respeito da Communion Not. A Communion Not teve financiamento, teve muitos jogos lançados já direto nas lojas, né? E nesse ano de 2018, as ações da Communion Not caíram, né? Ela não cresceu, ela decresceu, mas ainda assim teve lucro. Muitos deu por conta das campanhas de Kickstarter que rolou pela editora, porque não foram campanhas assim bombásticas, né? Muita gente estava acostumada com as campanhas da Communion Not, até mesmo com a campanha que teve do Game of Thrones Miniature Games, né? Que teve lá. E cara, não foi um ano muito bom assim para a questão de mercado, para os acionistas da Communion Not, mas ainda assim eles tiveram lucro, só não tiveram tanto lucro, né? Como eles queriam. Próxima notícia que eu separei aqui, como eu disse, o Azul, ele foi um fenômeno, né? Ao longo do ano de 2017 e nesse ano de 2018, em julho, foi anunciado uma nova versão, não uma nova versão, um novo jogo dessa série de jogos, chamado dessa vez de Stained Glass of Sintra, né? Enquanto o Azul era você botar azulejo no palácio de Évora, essa você colocava vitrais bonitos na catedral de Sintra, que é uma outra cidade também portuguesa ali, e mais um jogo da dupla Michael Kisling e Kramer, se não me engano, talvez eu esteja errado, corrija nos comentários. Agora sim, vamos para outra informação a respeito de premiações. Nos meses anteriores foram divulgados os ganhadores do Kennerspiel, do Kinderspiel, né, Kennerspiel para jogos expert, e do Kinderspiel para jogos infantis, e o Spiel des Jahres é mais para jogos entre aspas familiares, né. Bom, o Azul levou o prêmio Spiel des Jahres 2018, né, tava na cara pelo sucesso que ele fez, pelo estrondo que ele fez ao longo de 2017 e também no início de 2018, até porque chegou em outros mercados nesse período. No Kinderspiel, quem levou foi o Dragon's Breath, e no Kennerspiel, quem levou foi o Die Quacksalber von Kennelsberg. Outra informação aqui de RPG, olha só. Esse eu separei porque achei interessante, porque assim, Dungeons and Dragons teve o lançamento da quarta edição. Foi aquela questão até parecida com as ações da Communion Not. Teve uma queda nas ações porque a quarta edição não foi tão aclamada assim, tanto que desvinculou isso e criaram o Pathfinder, né, pela Paizo, uma coisa assim. Depois, quando surgiu a quinta edição, voltou o Chamariz. Atualmente tem o Critical Role, que faz um sucesso absurdo com streams, né, e você pode ver também. Tem outros conteúdos ao vivo que rola de campanhas de RPG, que também popularizou o D&D Beyond, né, que popularizou também a ferramenta pra você utilizar. E o Magic, né, pra quem não conhece, esse nome Ravenica que você tá vendo aqui na tela, foi um bloco do Magic, Magic the Gathering. E o que aconteceu foi que finalmente lançaram um conteúdo pra você usar essa temática do bloco Ravenica dentro do universo de D&D, que é um livro, né, chamado Guildmaster's Guide to Ravenica. Então, pra quem gosta das duas temáticas, aí uma boa oportunidade de você unir as duas e fazer um Megazord de RPG gigantesco. Ainda com RPG, foi anunciado um RPG, ainda vai ser um Kickstarter futuro aí, do Zombicide RPG. Obviamente, muita gente usa as miniaturas do Zombicide pra jogar RPG, e agora vai, obviamente, utilizar, de fato, as miniaturas pra jogar um RPG de temática de sobrevivência no mundo pós-apocalíptico, e eu espero que seja sucesso, até porque pra unir muita gente vindo saindo do board game e indo pro RPG, e muita gente saindo do RPG e vindo pro board game, né? Esse caminho já existe, mas aumentar essa possibilidade é bem legal. Pulando pra próxima notícia, na verdade pra próxima parte aqui, mais coisas que a gente fez no Jogatina BG ao longo do mês de julho. Teve o Ficha do Jogador com o Danilo Silvestre lá do podcast Tabulices. A gente bateu um papo sobre o Bola Presa, que é o podcast de vários podcasts que ele publica lá de esporte. A gente falou sobre as abordagens de falar sobre board games em podcasts. Foi um papo muito legal, então confiro aí o Ficha do Jogador com o Danilo Silvestre. Outro podcast saiu, já agora em julho, foi o quinto episódio do Jogatina RPG, nossa campanha de RPG, com o título A Biblioteca de Alhama Hatch. Com a proximidade da Gen Con, eu lancei um vídeo também na época dos 10 jogos para ficar de olho na feira, né? Foram muitos jogos ali interessantes e foi uma lista de jogos ali, muitos jogos eu até tive a oportunidade de jogar, porque saiu, muita gente foi pra essa e chegou aqui em Curitiba, e agradeço obviamente o pessoal ali que compra os jogos, porque eu não tenho essa condição financeira. Em resumo, no mês de julho, né, teve 6 podcasts publicados, 4 vídeos e 36 boletins. Bom, Bom, vamos lá pro mês de agosto, então, já pra gente pular pra próxima parte. Essa aqui é mais uma fusão, mais uma aquisição por parte da Asmodee. E ela adquiriu uma das gigantes aqui no Brasil, que foi a Galápagos Jogos. Olha só, Asmodee mais Galápagos Jogos. Isso, obviamente, pra quem tá acompanhando hoje o mercado, já sabe que isso já tem um reflexo gigantesco pela quantidade de anúncios por parte da editora Galápagos aqui no Brasil. Muitos anúncios mesmo chegando, então, mais uma aquisição aí da Asmodee, né? Isso é bem legal pra ver como que o mercado brasileiro é forte. E temos um público interessante, apesar de a gente pagar fortunas, né, pelos jogos, mas se você quiser comprar barato, compre lá na Bravos Jogos, né, nossa loja parceira. Mas, cara, muito, muito show aí, então a gente vai ter muitos jogos chegando pela Galápagos Jogos, jogos de autoria por parte da Asmodee. Outra notícia envolvendo o mercado nacional foi o financiamento de sucesso do Grace, o jogo da Bianca Melina e também do Moisés, né, de coprodução do Moisés Pacheco. Foi um financiamento de sucesso, eu tive a oportunidade de jogar o protótipo, um jogo bem legal para quem gosta de jogos dessa temática Euro, usa a questão da cidade de Grasse, na França. Ele tem um rondel bem interessante como funciona, muito, muito legal, jogo bem, bem fechadinho, bem concluído ali. Parabéns por um lançamento de financiamento de sucesso, deve estar chegando agora, já tem umas fotos já lá no Facebook do Grasse, né, já tá para ser entregue aí nas próximas semanas pelo pessoal da Ludens Spirit, beleza? Indo pro mundo, eu falei agora há pouco sobre a Asmodee, né, adquirindo Galápagos, lá no início do ano também adquirindo a Lookout, e o até então CEO, o Christian Patterson, que ele fundou a Fantasy Flight, ele atualmente é a pessoa ali por trás de jogos como o Twilight Imperium, tá um coraçãozinho aqui porque realmente é um baita de um jogo que tá vindo aí pro Brasil pela Galápagos Jogos, e ele saiu, ele colocou a justificativa que ele tem outros focos, ele quer aproveitar a família e tal, mas enquanto ele esteve lá, teve uma forma interessante, até conciliou com outra notícia da aquisição da Asmodee por um grupo, se eu não me engano, chama Eurásio, né, que é um grupo que adquiriu, comprou por bilhões a Asmodee, né, teve essa questão de um grupo investindo dinheiro agora para crescer ainda mais o grupo Asmodee, né, que também a gente fala como grupo, hoje a gente não vê jogos do, esse jogo é da Asmodee, não, esse jogo aqui é um jogo da Days of Wonder, esse jogo aqui é da Galápagos, mas a gente sabe que a Asmodee tá ali por trás com bastante informações. E antes da Gen Con acontecer, a gente sempre tem... Na verdade, durante a Gen Con, a Fantasy Flight, a gente falou agora há pouco sobre ela, ela anunciou novas edições, novas expansões e até mesmo um jogo novo. No caso da nova edição aqui, foi do Arkham Horror. A terceira edição foi anunciada também pro Brasil. Teve um tabuleiro modular, né? A segunda edição, ela não foi um sucesso de venda e crítica tão forte. E essa edição, até vi alguns relatos em podcasts que eu ouço, que o pessoal curtiu bastante. A gente sabe, né, que o Eldritch Horror, ele é uma versão mais resumida do Arkham Horror segunda edição. E essa edição tá também mais enxuta, tem algumas mudanças de mecânicas e tal, a arte nova, você pode ver aí pela capa, então bem show. Outro anúncio foi da expansão Mother of Dragons para o Game of Thrones, né, um jogo tabuleiro que chegou aqui no Brasil pela Galápagos, e também essa expansão já foi anunciada pela Galápagos, né, pra chegar aqui no Brasil. E essa expansão vai poder jogar em 8 jogadores, ele vai ter novos clãs, você vai ter o banco, né, então ele vai ter essa mudança de jogabilidade, vai ter como jogar em 8 jogadores, vai ser aquela mesa gigantesca que você vai ter um tabuleiro extra. E outro título que vai chegar aqui no Brasil em futuro, que já foi anunciado até e foi publicado durante a Gen Con, foi o Keyforge. Keyforge, mais uma maneira do Richard Garfield imprimir dinheiro vendendo cartinhas, né, ele já fez isso com o Magic e agora com a Fantasy Flight fez isso com o Keyforge. Keyforge, ele, pra quem não sabe, é um jogo daquele selo Unique Games, né, da Fantasy Flight, que depois até lançou aquele jogo de sobrevivência lá, que lembra até um Robinson Crusoe. Esse jogo é um jogo, cada deck que você compra é diferente, ele é um jogo procedural, né, tudo que você compra é diferente, ele é gerado automaticamente, até por conta de procedural teve alguns rolos, né, do algoritmo, alguns decks saíram com algumas coisas racistas e ofensivas, né, e foi até feito um recall, mas interessante aí pela Fantasy Flight mostrando que ainda a Gen Con é onde ela lança muitas informações, né. A Games Workshop, que eu falei lá em janeiro que teve o crescimento das suas ações, ela durante alguns relatórios para acionistas, ela demonstrou o interesse de trazer as franquias da Games Workshop, né, mesmo, principalmente o Warhammer, né, pra cinema e pra séries televisivas, seja séries animadas, séries live action, e a gente pode ver no futuro aí uma série, cara, uma série animada de Warhammer seria show, cara. Warhammer, eu ainda não tive a oportunidade de jogar nada, de consumir nada deles, mas eu acho bem legal. Eu consumi o Blood Bowl de computador, né, que é também uma temática de Warhammer. Cara, se vir uma coisa no futuro, vai ser muito show. Outro Kickstarter de sucesso por parte da Cominer Not, mas não tanto sucesso assim, foi, teve sucesso, obviamente, né, não falam tanto sucesso, até se a gente for comparar com os antigos Kickstarter da Kuminoelot, mas foi muito sucesso ainda, foi do Starquadia Quest, que também, além de levar o Zombicide para o espaço, levou o Arcadia Quest. E agora o Arcadia Quest tem essa versão, deve ser entregue nos próximos meses de 2019, e foi mais um Kickstarter de sucesso pela Kuminoelot. Tem brasileiro envolvido, obviamente, né, porque o original veio do Masmorra de Dados, depois a Kuminoelot adquiriu, virou o Arcadia Quest, depois veio o Masmorra, né, que é outro jogo também da Kuminoelot, e é isso. Pulando aqui para o que a gente produziu no mês de agosto pelo Jogatina BG, eu entrevistei a Bianca Melina, criadora do Graça, que teve financiamento no mesmo mês, de bater um papo sobre jogos, sobre tradução, né, porque ela é tradutora, revisora, né, e ela tem essa abordagem do idioma francês. A gente falou sobre essa questão, falou também sobre a produção do jogo. Outro conteúdo que a gente fez em relação aos vídeos foi um overview. Eu fiz um overview a respeito do Grand Alsa Hotel, que chegou aqui no Brasil pela Paper Games. A Paper Games mandando muito bem em jogos lançados aqui no Brasil. E fechando aqui o mês de agosto, foram 5 podcasts publicados, 3 vídeos e também 31 boletins publicados lá no JBG News. Indo pro mês de setembro. Mês de setembro teve o quê? Teve anúncios, diversos anúncios por parte da MeepleBR. Não vou falar sobre todos eles, mas eu vou destacar aqui uma nova edição, um novo reprint do Clans of Caledonia, algumas edições limitadas do Francis Drake e também edições limitadas com toda a parte premium do Age of Discovery, né? O Empires Age of Discovery, do Glendrover. E é um baita de um jogo, eu joguei a versão Age of Empires 3 mesmo, que antes de perder a licença. Cara, é bem legal. E é claro, né? É um preço salgado aqui, mas ele vai vir com um monte de conteúdo. Chegou aí no Brasil, Já tá em pré-venda, né? As vendas já estão rolando, na real, pela própria editora. Então entre lá no site da MeepleBR e saiba mais. Rolou mês de setembro o Diversão Offline do Rio de Janeiro, né? Tiveram diversos anúncios por conta das editoras, né? A Galápagos mesmo, ela anunciou Sagrada nesse período, lançou o Arkham Horror, que falei agora há pouco. Ela lançou muitos outros, ela anunciou muitos outros jogos, o This War of Mine, o Tigres e Eufrates, o Gizmos e muitos outros jogos. A MeepleBR fez o anúncio dos jogos ali do Newton, a Conclave falou do Rhino Hero, do Fórmula E, do Archaeology, que já lançou, a Mandala fez do Costa Ruana, a Ace Studios falou do Spirit Island também pro futuro, a Paper Games anunciou nesse mesmo período do Diversão Offline no Rio de Janeiro o Nontanks, o Queen Domino e o Santa Maria. Então foram diversos anúncios por conta desse mês de setembro, por conta do Diversão Offline no Rio de Janeiro. Outro anúncio, outra campanha de Kickstarter, na verdade, que rolou aí no Brasil, foi da Geeks & Orcs em parceria com o quadrinista Vitor Cafage. Foi um jogo de cartas narrativo baseado no quadrinho do Valente. E esse jogo vai se chamar Valente, o Amor em Jogo. Tá sendo entregue agora, né? Foi entregue parte dele na Comic Con Experience, que rolou nos últimos dias aí, né? E foi lançado lá pela Geeks & Orcs, parceria do Renato com o Vitor Cafage. Teve anúncio também de premiações. Dessa vez, a premiação Deutschenspiel Prize, que o Azul levou, né? Essa, obviamente, a pronúncia não está certa. É uma pronúncia nórdica, como diz o pessoal do Covil. Um beijo pra vocês. E, cara, o Azul levando mais um título, obviamente, né? E outro anúncio de um prêmio muito importante que tá ganhando relevância foi do Lisboa. Lisboa levou o Spiel Portugal. Spiel Portugal tem feito um bom trabalho ali de premiações legais. Teve jogos interessantes, o Mombasa, eu acho que o Great Western Trail levou premiações por conta do Spiel. E dessa vez um jogo do Vital Lacerda. Bom, no Jogatina BG, eu tive o prazer também de bater um papo no Ficha de Jogador do mês de setembro com o Roberto Spinelli Opena, lá do canal que não faz mais produção desde 2015, chamado Diversão. Diversão não, Jogando Offline. Eu sempre confundo Diversão Offline, eu falei isso no podcast. Mas foi um papo bem legal, mostrando como que era a produção megalomaníaca, né? Por conta da customização de roupas, de cenário, de roteiro e tal que eles faziam, que era muito da hora. Eu espero um dia que eles considerem voltar aí, porque é um dos canais favoritos aí aqui no Brasil. Foi um papo muito legal. Outro podcast lançado foi a sexta parte do podcast do RPG, do Jogatina RPG, né? Nossa campanha, que foi o título Aventureiros na Sessão Proibida. Foi muito, muito da hora. Pra quem gosta de combates, muito, muito show. Do sexto episódio do Jogatina RPG. No mês também de setembro, eu fui desafiado pelo Alan Farias, né? Lá do canal Direto a Ponto, pra falar sobre 5 partidas. Eu fiz um vídeo falando sobre as minhas 5 partidas melhores que eu já tive na vida, e eu fiz isso em vídeo, então também vai estar aí no canal do Jogatina BG. E resumindo, o mês de setembro foram 5 podcasts, 4 vídeos e 23 boletins publicados. Vamos já para mês de outubro. O mês de outubro é o mês da Essen, e a Bucaneiros Editora, ela anunciou que vai trazer pro Brasil no início desse ano de 2019 dois jogos: o New Amsterdam, uma nova edição, e o Teotihuacan City of Gods, que é um baita de um jogo que tive a oportunidade de jogar, que foi sucesso estrondoso na Essen. E cara, como esse jogo é da hora, como esse jogo merece vir logo pro Brasil. Eu adoro um jogo do Daniele Taschini e é uma grande aposta, uma boa aposta por parte da Bucaneiros Jogos. Espero que chegue aí no futuro em breve. Próximo anúncio foi do Root. O Root, eu tive também a oportunidade de jogar. O Root, um jogo de introdução ao sistema Coin. Ele é um jogo assimétrico, muito lindo, com um design incrível, que vai chegar no Brasil pela MeepleBR Jogos. Eles estão prometendo aí pra esse ano já, 2019. Espero que chegue logo. Eu tô tentado ter uma cópia desse jogo, porque eu gostei demais. Eu joguei uma vez lá com o Cavaleiro. Um beijo pra você, Cavaleiro. E cara, muito, muito da hora. Eu espero que chegue logo no Brasil aí pela MeepleBR Jogos. Outro anúncio foi uma conclusão, finalmente. Porque assim, ó, o Lagranja, né? Ele é um jogo já anunciado desde, acho que uns 2, 3 anos. Ele foi anunciado em 2016, 2017 pela Pensamento Coletivo e depois não foi mais pra frente. E agora surgiu uma nova editora chamada Across the Board, que ela já trouxe já alguns outros títulos, e foi anunciado que o Lagranja vai vir no Brasil pela editora Across the Board. Mais um sucesso aí, espero que mande bem a editora. E eu quero muito conhecer esse jogo, né? Não tive a oportunidade de jogar, vamos ver como vai ser. Pro mercado internacional, saiu o resultado do International Gamers Award. Esse prêmio é interessante porque eles fazem uns meses anteriores os indicados, depois vai pra uma bancada que eles, de vários jogadores, várias pessoas envolvidas com a comunidade de board games, e eles têm duas categorias, tanto na categoria multiplayer quanto para dois jogadores. Multiplayer, quem levou foi o Rajas of Ganges, que chegou aqui no Brasil como Ganges pela Devir, e o outro jogo foi o Codenames Duet, Código Secreto Dueto, que também chegou pela Devir. Foram os dois jogos que ganharam o International Gamers Award. Essa é uma notícia interessante. Na verdade, não sabe como vai ser a questão de venda, né? Talvez vai ser uma venda já direto nos lojistas, mas a Commander Knot anunciou que conseguiu os direitos para fazer o Zombicide baseado no filme, né? A Noite dos Mortos-Vivos, que obviamente muita gente usou, sabe que foi inspiração para os primeiros Zombicides, né? Que usa muito da temática de filmes B, e agora tem um Zombicide baseado em A Noite dos Mortos-Vivos, tá? Desculpa, eu gaguejei aqui no inglês, mas a ideia realmente é isso. Envolvendo agora filmes e board games, mas num processo inverso, foi anunciado que a DreamWorks já tá já negociando os direitos para fazer filme baseado em Mice and Mystics. Provavelmente um filme ali com roteiristas do Aquaman, com pessoas que estão envolvidas com os filmes da Lego. E cara, se viu um filme de animação de Mice and Mystics, tem um potencial absurdo, eu acho muito legal, né? E eu espero que seja um sucesso aí nos cinemas, nas telonas. No mês, olha, já no Jogatina BG, no mês de outubro, a gente falou com esse cara lindo aqui, que tá de aniversário hoje, Leandro Nunes. Um beijo pra você, parabéns novamente pra você, cara. Você é uma pessoa incrível, então merece todos os parabéns. Inclusive, parabéns aí pelo título do Diversão Offline, né? O do campeão do DoF na Arena Covil / Geeks and Orcs. E cara, foi um papo muito legal com o Leandro sobre eventos, sobre monitoria, sobre muitas outras coisas. Até jogatinas, em vez de almoçar, ficou bem legal. Bom, lá no podcast do Ficha do Jogador com o Leandro Nunes, lá o do Nunes Cast, o campeão do DoF, Mother of Llamas. Outro vídeo que eu publiquei, mais um overview esse ano, foi do Projeto Gaia, um baita de um jogo, talvez o melhor jogo desse ano. Na verdade, é o melhor jogo lançado esse ano, pra mim, pelo menos, no Brasil. Como esse jogo é maravilhoso, eu fiz um overview dele pra mostrar como esse jogo é da hora. Então vamos lá conferir o overview do Projeto Gaia que eu fiz. E resumindo aqui, no Jogatina BG tiveram 6 podcasts, 5 vídeos e 18 boletins. Vamos pro mês de novembro. Teve aqui um financiamento coletivo do Rivers of Midgard, um jogo da Grey Fox no Kickstarter, e já teve já a confirmação por parte da MeepleBR que vai trazer pro Brasil por conta da entrega por parte da MeepleBR. Outro Kickstarter, na verdade outro anúncio que rolou, tava tendo o Kickstarter do Projeto Elite pela Commander Knot. Eu não abordei todos os Kickstarters, senão seria gigantesco, tá? Você pode acompanhar tudo de Kickstarter lá no nosso Telegram de notícias, mas teve anúncio do Kickstarter do Blood Rage, né? Blood Rage rolou o Kickstarter no finalzinho de novembro, já início de dezembro, já foi financiado, mas ele tinha uma coisa interessante, era uma versão do Steam, certo? Você podia jogar quando for lançado, obviamente vai ter a versão no Steam, você pode jogar lá tanto single player, multiplayer, online, né? E você também podia adquirir com versões de $60, uma versão mais cara com miniaturas, com uma caixa, com versões novas, nomes diferentes para miniaturas já publicadas em Kickstarters anteriores do Blood Rage. Então foi bem legal aí a campanha do Blood Rage Digital. Uma fusão que foi publicada, que foi anunciada lá fora, fora. A editora romena, se não me engano, ou finlandesa, NSKN, que tá responsável ali pelo Dice Settlers, pelo Teotihuacan, ela uniu forças com a polonesa Board and Dice, e atualmente o selo deles agora é somente Board and Dice. Eles mudaram um pouco a logo, mas os jogos, tanto o Dice Settlers, tanto o Teotihuacan, agora vai vir por esse selo Board and Dice. Então, mais uma fusão. Obviamente, a gente entende as fusões, né, dessa Joint Venture, eu adoro esse nome, e vamos ver mais no futuro como vai ser essa parceria. No Jogatina BG, já pode ver que teve bem menos notícias, já pulei já direto aqui, teve a participação do Kaká lá no Ficha do Jogador. Kaká, 11 anos, cara, fez 11 anos no início agora de dezembro, 11 anos do blog E Aí Tem Jogo, e o Kaká, a gente bateu um papo sobre essa, toda essa origem, como surgiu o hobby no Rio de Janeiro, porque obviamente ele estava envolvido lá, de como que surgiu essa vontade de escrever. Cara, muito legal, fala sobre mídia escrita com o Kaká. Eu também fiz um vídeo bem diferente, um vídeo ensaio sobre, o título se chama Sobre Board Games e Bicicletas e Board Games, né, que eu falei sobre essa relação de equilíbrio entre o board game e entre as bicicletas. Eu pretendo fazer mais disso no início desse ano, né, final do ano tá ultra corrido, vocês não têm noção de como tá corrido pra mim. Então, em resumo, mês de novembro teve 4 podcasts, teve 3 vídeos e 10 boletins. Pode ver que boletim bem menos, até por conta do volume de notícias que vai reduzindo, mas já no início do ano que vem, obviamente, vai vir muita coisa. Vamos encerrar aqui com o último mês. Vai ser um pouco mais curto, né? Até porque não acabou o mês. Eu tô aqui no dia 12 de dezembro, mas a Galápagos anunciou, obviamente, durante uma transmissão no Mipomenix, o Yuri da Galápagos confirmou o Keyforge pro Brasil. E, cara, Keyforge, ele tem um potencial de ser um jogo bem interessante, porque você pode ter uma experiência comprando somente um deck. Todo deck que você compra, pelo menos nos Estados Unidos, custa $10. Cada deck vai ter um modo de jogar, mas o objetivo do jogo ainda é o mesmo, de você adquirir as runas pra você conseguir a chave, né, de forjar essa chave com as runas, e é bem interessante ali pela parte da Galápagos trazer pro Brasil. Pulando aqui pra ainda no Brasil, foi anunciado durante uma transmissão pelo Rafael Verri, o Parma, da Ludofy, que agora a Mandala e a Ludofy estão unindo forças, estão fundindo nesse selo Grok. A Mandala vai ficar responsável pelos jogos infantis, família, jogos casuais, enquanto a Ludofy, ela vai ser responsável pelos jogos pesados, jogos de hobbies e alguns outros casuais. Eu achei interessante. O Jack até falou ontem uma coisa bem interessante, que faz sentido as editoras unir forças aqui no Brasil, até por conta da entrada da Asmodee no mercado brasileiro. Porque senão elas vão acabar sendo engolidas, né? E juntar forças faz muito sentido. Duas editoras que produzem muito, até por conta da Mandala ter o parque gráfico deles aqui, de lançar jogos infantis, que tem poucos conteúdos, poucos componentes no geral, e a Ludofy ficar responsável pelos jogos maiores. No mercado internacional, foi anunciado pela Stonemaier Games o Wingspan. Wingspan, ele é um jogo, ele vai unir um pouco a força ali, de você fazer um jogo de engine build, que lembra um pouco o Terraform Mars, né, que tem essa mecânica, que foi bem popular recentemente. O James Stegmaier já, se você olhar hoje no perfil do Board Game Geek, tem uma aposta gigantesca. Ele mandou um vídeo, acho que é hoje, eu acho, abrindo a versão dele, cara, tem muito componente, jogo muito bonito, achei lindo essa capa. Eu espero que seja de sucesso, espero que, obviamente, a Ludofy traga aí, que já que ele tem uma parceria bem forte com a Stonemaier, então vamos ver que vai vir no Brasil o Wingspan. Só pra finalizar, o Power Grid tá completando 15 anos em 2019, e foi anunciado pela 2F Spiel, pelo Friedman Freeze, foi anunciado uma versão recharged, recarregada do Power Grid. Você podia até ver lá que tinha línguas, todas as línguas já estão fazendo as novas versões. Essa versão nova, ela vai ter pequenas melhorias em mecânica, pequenas melhorias em questão arte gráfica e tal, em design gráfico. E se você olhar no site, em breve da Galápagos já tá lá vindo pro Brasil já. Um navio já tá saindo já com essa nova edição já pra chegar no Brasil, né? Já tá muita gente esperando faz tempo o Power Grid chegar, e vai vir então essa leva em breve aí. Então, se você tá querendo Power Grid, fica de olho aí que vai estar chegando no mercado. Um baita de um jogo tá aqui em cima, minha edição, que o gato derrubou e quebrou uma parte, enfim. E a última notícia que eu separei aqui, tá saindo uma edição, vai sair uma edição em parceria com a IDW, com o Emerson Satsushi, né, que é o cara que tá por trás da linha de jogos Sentry, que chegou aqui no Brasil pela Devir, e ele anunciou um jogo baseado em Metal Gear, um jogo aí criado da mente do Hideo Kojima. Atualmente só tá os direitos da Konami. Eu falei mais sobre isso com o Jack ontem, mas achei interessante. Na verdade, não foi somente esse jogo baseado em franquias de videogame que foi anunciado esse ano, teve muitos outros, teve Fallout mesmo, o Darksiders e outras franquias que estão vindo. Isso é muito legal porque traz novos públicos. Bem, eu acho que é isso, gente. Muito obrigado a todos que acompanharam. Muito obrigado mesmo, porque é uma hora e meia de diálogo, de monólogo, né, da minha parte. E eu tenho que agradecer, obviamente, de coração a todos que puderam acompanhar os nossos podcasts ao longo desse ano, os vídeos. Inclusive, eu até separei umas coisas aqui pra mostrar como que isso dá trabalho. No total, no Jogatina BG, foram 60 podcasts publicados. Olha aí, 60 podcasts publicados, colocando em média de 10 horas por produção, fora as horas de gravação, de estudo pra pauta, foram 600 horas de produção. Foram 50 vídeos publicados. Colocando 10 horas por vídeo, questão de produção, de gravação, de roteiro e tal, então 10 horas por vídeo. Os boletins que a gente começou em maio foram 175 boletins publicados. Cara, 3 horas pra fazer um boletim, seja mexendo no Photoshop, seja a gente fazer essa pesquisa das notícias, foram mais de 2.100 publicações no Telegram. Então só nisso aí foram 525 horas. Somando tudo, 1.620 horas de trabalho somente com o Jogatina BG, porque eu faço freelas também pro podcast, e só do Jogatina BG, se você fazer uma redução, dividindo por horas por dia, sem folga no sábado e no domingo, são 4 horas por dia de trabalho. E por isso que eu vou ter um breve descanso de algumas, de uma ou duas semanas, porque eu mereço. Eu deixo já o agradecimento por todos que acreditam no Jogatina BG, seja comentando, seja financiando através do PicPay. A gente sempre agradece de coração todo mundo que ajuda a gente financeiramente. Bem, é isso, gente. Eu vou ficar por aqui já. Muito obrigado a todos que acompanharam ao vivo e muito obrigado a todos que acompanham também pelo podcast que eu vou editar e vou publicar amanhã pra vocês. Eu espero que eu consiga tempo de editar, porque eu ainda tô editando o podcast de RPG, e o podcast de RPG vai ficar ali pra sexta-feira, dia 21, né? Então, muito obrigado a todos de coração. Lembrando, se inscreva no canal, apoia o Jogatina BG. Então, muito obrigado a todos. Um feliz ano novo, um feliz Natal pra vocês. Abraços, um beijo. Tchau.